Chora não, boy, que mandou me deixar. Vem com a Jaque, a boizinha, vem. Jaque, a boizinha. O Rick que já é Rick. Coloquei o rabo entre as pernas, vim pedir perdão. Tava saindo pela boca do coração. Meu vacilo foi dos grandes, mas seu desprezo é bem maior. Eu tô sem moral nenhuma mais, mas me humilhar mais uma vez não custa. Me ajude aí, vô, me ajude aí, vô, porque essa sem vergonha que mudou. Me ajude aí, vô, me ajude aí, vô, volta pra mim que agora volta valor. Me ajude aí, vô, me ajude aí, vô, porque essa sem vergonha que mudou. Me ajude aí, vô, me ajude aí, vô, volta pra mim que agora volta valor. Alô, meu parceiro Nilton, União do Som Automotivo, tamo junto, sofre aí, boy. Coloquei o rabo entre as pernas, vim pedir perdão. Tava saindo pela boca o coração. Meu vacilo foi dos grandes, mas seu desprezo é bem maior. Eu tô sem moral nenhuma hora, mas me humilhar mais uma vez não custa. Me ajude aí, pô, me ajude aí, pô, porque essa sem vergonha que mudou. Me ajude aí, pô,